peleas e também da rendição. Foi dileta dos farrapos e berço da tradição. Domingos de Almeida fundou, Santana é padroeira. Bem no oeste do Rio Grande, és a última ou primeira. Bem no oeste do Rio Grande, és a última ou primeira. Quem conhece não me esquece, minha uruguaiana. Quem tá longe tem saudade da querência de Santana. Quem conhece não me esquece, minha uruguaiana. Quem tá longe tem saudade da querência de Santana. Tem saudade da querência de Santana. Os rios e as barragens garantem a produção de arroz, carne e lã para a indústria em expansão. Na capital de um novo tempo, o futuro a gente faz. És vida, esperança, querência. Querência de amor e paz. Quem conhece não esquece, minha uruguaiana. Quem tá longe tem saudade da querência de Santana. Quem conhece não esquece, minha uruguaiana. Quem tá longe tem saudade da querência de Santana. Tem saudade da querência de Santana. Califórnia, princesinha da fronteira, o maior porto seco da nação brasileira, o maior porto seco. São as páginas viradas, cada uma é um ano. Parabéns, terra amada. 157 são as páginas viradas, cada uma é um ano. Parabéns, terra amada. Quem conhece não esquece, minha uruguaiana. Quem tá longe tem saudade da querência de Santana. Quem conhece não esquece, minha uruguaiana. Quem tá longe tem saudade da querência de Santana. Tem saudade da querência de Santana. Quem conhece não esquece, minha uruguaiana.